controle de Salvador, muito bom dia, baixando 6251, passando 1500 na saída da Léo e aceita a proa de Leira, por gentileza. 6251, boa, passado radar de decolagem, subiu motel 360, posto da 2000, beleza. Não copiou, senhor, baixando 6251. Vai contar pro radar de decolagem, subiu 360, 6251. Subiu 360, é presente o Eleda. Presente voo em Leda, até o 360, hoje é 6251, muito grato. João Faião, que o IFC na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1, na posição 01. Autorizado, o Alfa Yankee Whisky. Alfa Yankee Whisky, gente, informar a perna, grato. Atlântica. M251, chame o centro Recife 251, antena 3325. 251, antena 3325, antena M251, muito grato. Grato, bom dia. Gente, bom dia, Alfa Yankee Whisky. 9961, bom dia. Autorizado Galeão. O nível é o 360 via peso Luno 0 até SMAP, após direto Lúvito, após Lúvito DCT Barbacena. Decola da 1-0, curva direita, saída da EL, transição Motiva, controle 120 decimal 8, transponder 5541. Autorizado 360 Galeão, pela peso Luno 10 até SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena. Decola 10, curva direita, saída da EL, transição Motiva, 208 controle, transponder 5541, 1-9-1. 9-1, tá correto? Chame para o puxa assinamento. Para o puxa assinamento, 9-1. Salvador? Quer que é daquilo, mantenha-se visual a 1500 pés, altimetria Salvador no 0 no 4, informe através de Paris. Tem 08, prossiga. Só por gentileza do comandante agora. Pode Charlie e vou direto ao rotatório. Ok, nível 105. Aguarde a autorização do controle. O senhor vai decolar com a 17 com curva à direita a 1000 pés no corredor Axé e após o controle de autoriza acender o 1-05. O transponder guardião 08 acione 1-721 a frequência do controle 1-20-8 e 1014-1014. Está livre o acionamento e táxi para o ponto de espera da 1-7. Reporte para o ingresso. De que aeroporto? Gente? Aquilo está... Livre aproximação direta para o 1-0. Chame de novo, calma. Como é que é? 1-0, vamos parar de novo. frequência visual pro campo. Passa a decolagem. Quebec Kilo, chame a torre 1895. Juliette, Quebec Kilo, reforço passando externa. Quebec Kilo, reforço passando externa. Táxi via Fat Indigo no 961, pode esperar dar no 01895, torre. Fat Indigo, pode esperar dar 1028895, 961. O Guardião 08 inicia de imediato. Tráfego a 2 milhas do externo, a 7 milhas, ou melhor, da cabeceira 1-0, livre da colagem da 1-7, venta 1-8-0 graus, 1-0-9. Chegou a um Cessna, ok? Cessna 1-8-2. Passei o Juliette Quebequilo, aguarde autorização de pouso, ajuste 1-0 no 4. Também está aguardando a grande do pouso. Bom dia, boa noite, 65, assim, identificação, de se mantém o nível de voo, corrigindo. Você separa 2 mil pés, o altímetro em Salvador 1-0 no 4, chegada é bom. Juliette Quebec Kilo, livre pouso na 1-0, venta é 1-9-0 graus, 1-0-9. Quebec livre pouso na 1-0. Guardião 08 decolado aos 2-2, a 4 metros de voo daqui até barreiras. Aproximadamente 2 horas e 40, o Guardião 08. Cliente, chega no controle agora, 1-2-0-8, boa viagem. 1-2-0-8, Guardião 08. Controle Salvador, Guardião 08. 08, no meu pé, corredor axé. Chama no Sala da Barra. Vai passar a Farol da Barra, Guardião 08. Turno 961 na linha aí, mantém 1-0. Padrão 08, ao controle. Quebec Kilo, no solo 25, ao livrar à direita, chame o solo 1219. Fono 05, já autoriza a proa do destino, sir? Ainda mantém o litoral, subindo 105. Fono 05, mantém o litoral, o guardião 03. 1.9. Aciono autorizado Guarulhos, nível 360, via Tezulu 10 até Bridge, após a Tezulu 16 até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, após direto Trive, após Trive Poços de Caldas, decola da 10, curva direita, saída da El, transição Motiva, controle 120.8 e o transponder 5547. Correto, chama para o curso de acionamento, tá 3171. Juliette Quebec Kilo, é pátio 3. E reporte para o táxi aí, para o pátio 4, o Juliette Quebec Kilo. Boa, 1159, sem identificação, desce para 3 mil pés, altímetro em Salvador, 1094, chegada bom. Gente, aguarde. Bolo 9. Leia 1, decolado 27, chame o controle, 120, décima 8. 208. Bom dia, Bolo 961. 961, contato radar na decolagem, subi mantém 3.0, posso cruzar 2.000 pés, vou Leda. Após 2 mil pés, direto Leda, atendendo para 360, sou 9. Juliette Quebec Kilo, prossiga o táxi pelo pátio principal e chame na Lima para continuar o táxi. O Guardião 08 vai passar o trevé do farol da barra. Seu destino, Guardião 08, subindo 105. Ok, direto do destino, Guardião 08, grato. Pode ser estimado de pouso em barreira. aquilo, a Lima ela fica um pouco mais aqui à frente, é de frente pro gate 1-0, vai ser Lima. Contorne o pátio e após ingresso na Lima e Mike, e o senhor vai ser instruído pelo solo, que é prosseguir até o pátio 4. Bom dia, 5328 da Tripe. T28, Campina Grande, 1190 da Cola Pistão 0, curva esquerda, sai da Puca, transição Caju, após curva plano. Controle 20 da Cima 8, aciona 5546. Condal 20 Campina Grande, Puca Caju a saída. 208, controle 5546, transforma 5328 da Tripe. Posso buscar? Salvador, Cidão 35 no 7, formação Charlie, no 06, pronto para a Costa e a Brasília. Prosseguir a descida, gol no 865. 7, né, rola a pista no 0, curva direita, saída da rua, eleva, controle 120, décima 8, aciona 5551. Autorizado Brasília 360, via Upsulu no 7, decola down no 0, curva pela direita na Arpor, transição Elefa, 208 a controle, 555 no DAN 35 no 7. Da puxa, DAN 35 no 7. Quente o DAN 35 no 7. De ingresso no 7, a porta pista livre, Juliette Becklu. Chame Recife 251, Antena 3325. 0 com 20, Autorizado, nível 340, via peso Luno 0, Bridge, peso Luno meio. Decola pista no 0, curva direita, saída da Elle da Bridge. Controle 1 da 0, décima 8, acima 5550. Localizador, Google no 865, estabilizado a final da X-Ray, da Alcofera. 865, complete a aproximação, chame a torre em 1895. 1895, 865, bom trabalho. Salvador, bom dia, Google no 865, duas milhas de Simbra. 5, autorizado, pouso, pista no 0, vento no 80, grau 08, lógico, firma 3, checado. Reportará a baixada de Chicago, Golo 865. Você entra a pista livre, no corte de frequência. Bom dia, Juliette Clark. Checando o Gol 865, passando o Simbra. Gente, livre pouso, Gol 865, vento 1, 70 graus, 079. Livre pouso, Gol 865. Gol 759, livre LS, para 2000 pés, voltímetro 9014, chama estabilizado no localizador. Livre LS, aqui da 10, descendo para 2000 pés, 1014, reportar estabilizado no localizador, Gol 759. Apoio operador? Perfil lateral da chegada, 759. Salvador, bom dia, Sideral 9970, informação Charlie. Bom dia, Sideral 9970, sem identificação, desça para 3000 pés, altímetro em Salvador, 1094, chegada Mari. Chegada Mari, 3000 pés, Sideral 093, sem identificação, desse mantendo 4 mil pés, altímetro em Salvador, 10, 14, chega bom. Para o posto de acionamento. Trístico 328, autorizado para o acionar, contato. Obrigado. 08, o controle. O POB, alternativa e autonomia. 38, livre à direita. Solo 39, confirmando. Livre à direita. Taxi Alfa, Juliette, portão 04. Direita Alfa, Juliette, portão número 4, Gol 1865. Confirmando, Taxi Alfa, antes da Juliette, mantém posição e chama 121-9. O Gol 1865. Então Alfa vai manter a posição e lá 1209, o Gol 1865. Pushback, acionar, reporta. Alfa Gol, no 759, estabilizado no localizador. Tá no 759, chame a torre em 1895. 1895, Gol, no 759. Salvador, muito bom dia, é o Gol 865, contacto e alfa. Oi, Salvador, agora no 759, estabilizada no ILS 6 da 10, desalfa. Juliette, manter a posição 865. 0 graus, 12 nós, autorizado posto 10, confirmando trem baixo travado. Baixo travado, agora no 759. Confirme-se autorizado pouso para o voo na 759. No 759 é firme, autorizado pouso, vento 180 graus, 129. Autorizado pouso 10 para o voo na 759. Para o táxi. O trip 5328, táxi 7743, 7 passagem. A Boeing vai ingressar no pátio principal. Após prosseguir, Índia, ponte para dar 102, 895, que negar 10 no quadro. Autorizado o táxi, vai ceder o táxi para o Boeing, após ponte 719, 85, 35, 328. Era 9970, livre LS, pista para 2000, chame estabilizado no localizador. Antes da Juliette, Gol 865. 865, graças a Juliette, atento às boas presidenciais ao táxi e após processo 04. Gol 865. Afirmativo, autorizado ingresso, atento Airbus, posição 4, Gol 865. Apsa Cargo 6570, sem identificação. Essa se mantém a 4.000 pés, altímetro em Salvador 9.0.4, chegada na área, reduza para 250 nós. Reduzindo 250 nós, 4.000 pés, chegada na área. Voo no 093, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, 093. Guardião 08, siga a visão, mantenha o nível de voo 105 para promoção de voo alerta, chame Recife em 260, alterna 288. Zero. Primária 1260, alterna 288, Guardião 08. total 9898, bom dia. Total 9898, corrigindo, 9898. Sem identificação, desça para 5000 pés, o altímetro em Salvador no 014, desça para 250 mais, chega na margem. Descendo para 5000 na chegada à margem, 250 nós mantemos. 6570, voe ITAP. Voe ITAP, eu acho. 093, isso para 3000 pés. 3000, 093. Aguardando um aumento após o mesmo autorizado, puxa contato. Após o gol, o inspecionamento autorizado da 353. 328, sim, a gente mantém ponto de espera aguardando. Ok. Espera próxima, está 3171, bom dia a todos. 3171 na linha da cola, pista 10, vento 190 graus, 109. Decola da 10, tá 3171. Seu localizador, Cidral 9970. Será 9970, acompanhe de aproximação, ele é estimado em 18.95. 18.95, bom dia. Salvador, bom dia, Sideral 9970. Sideral 9970, bom dia, continua a aproximação, chamarei que está vivo. Prosseguindo, aguardando, Sideral 9970. No 093, Libre LS, desce para 12.000 pés, permanece no 094 no altímetro, chama estabilizado. 2000, Libre LS, X-Ray, chama estabilizado, 093. Federal 9970, vento 190 graus, 107 nós. Autorizado, pouso, pista 10, checa 3. Trem está embaixo travado, livre pouso, a 10, Federal 9970. Um 71, decolado de 48, controle 120 decimal. 120 decimal 8. Obrigado, bom dia, 3171. 9898, reduzir para 2309. Reduzir para 2309, total 9898. Controle, bom dia, tá 3171. 3171, contato radar na decolagem, submantenha 360, posso cruzar 2000 pés, oi Leda. Mais 2000, Leda, 360, obrigado. Absa 6570, desce até 3000 pés, ajustado no 094. 3014, Absa 6570. 328, fazer o nome na curta ali, mantendo o zero. 5328 após a passagem ali em Mantém 5328. Alfa, quilo, parte 3, atenta a sinalização, mantendo as frequências. Né? Direita, alfa, quilo, parte 3, mantendo a sua frequência. Para o táxi do TAM 357 com 138, 138, 3 horas e meia, Ribeirão Preto. Tendo autorizado a linha de decolagem 5328. Legal, no 0 no 4. E a Índia, Ponte Serra, 295, 1014, 3, 5, 0.